Autorizado Recife, o nível 390, via Peruísque 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda no perfil da subida Fuca, com transição Caju, controle 19.8 e o transponder é o 5540. Já sei, autorizado 390, Recife, via Peruísque 58, pista 10, curva à esquerda após a decolagem. Fuca, Caju, 19.8. 4-0. Correto, chame pronto no gate 3 do voo 260. Tem que reportar pronto, voo 260. Carro Eco, TGL em Valença, confirme. Ok, autorizado o voo local com TGL em Valença, 1000 pés. Decolando da 17, curva à direita, ingressa no corredor Axé e após o caixa pregos, o controle 119.8, a torre 118.6 e o transponder é o 0133. Atinge, mantém 2.500, Vitorino de Gilete. Tente, Vitorino de Gilete. Do parque do Pituaçu. O meu Fox Lima, atente, torre agora, 118.6, para ingresso no circuito de trás. 18.6, torre ingresso de trás, o meu Fox Lima. Torre Salvador, meu cordial, bom dia, papá, o meu Fox Lima. São Lima, 360 para o Rio de Janeiro, pronto para a cópia. Gente, azul 4207, autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, o nível é o 360, decola da pista 10, curva à direita após decolagem, no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, intercepte a UP 9857, até Porto Seguro, após o Pesulu 16, até Grufe, após o Pesulu 14, até Barbacena. O controle 119.8 e o transponder é o 5541. Até 500 a vertical para o Tapuã, o meu Fox. Quilo Zulu está pronto, confirme. DCT-PTEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, até Grupo, Upper Zulu 14, até Barbacena. Controle de saída 119.8 e o transponder 5541 para o Azul 4207. Baiata, Azul 4207, chame pronto no gate 1. Chamando pronto, Azul 4207. Com 10, agilizando, chama no toro controlado, debate na BTA. Alcione Chemtax, o meu Bravo Eco. Oscar Bravo Eco. Vitor, Índia Gillette, reporte descida. Espera para descida, dele. Ok, Lima, Kilo Zulu, Sinistra livre. Decolar da correção. Mantenha a posição no ponto alinhado e aguarde para decolar de Lima, Kilo Zulu, aguarde. Papá Lima, ciente, linha do litoral, reporte Pituaçu. Estabilizando o localizador, o 1270. 1270, prossegue com a torre 118, decimal 6. Obrigado. Valeu, bom pouso. Mano, foi feito o plano de regresso aí no AIS, confirma? Correção, vai reportar descendo para 500 pés, linha do litoral, reporte Itapuã. Oi, Salvador, bom dia, vamos 270, está estabilizado, Guilherme, a gente vai dar um pro 270, ciente, tá, tem livre pouso a 10, 140 graus, 10 nós. Livre pouso 110, vamos 270. Tango, tango, estimado para o pouso. Pouso, 1-4-1-2, 1-4-1-2. 1-4-1-2, o pouso, ciente. Tango, tango, estimado para mudança de regras. Muda na presença, querido, o alvo está lotado, aí solicita o nível 105 para a conquista. 105, agora prossegue em condições visuais, Alfa Tango Tango, Centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, chame o centro. 260, 288, até a volta, Alfa Tango Tango. Lima Kilo Zulu, tem contato visual com 737 final da 10? Ok, observe a passagem desse tráfego atento à esteira de turbulência. Está livre de decolar da 17 após o 37 na final da 10, ok? 120 graus com 11 nós. Salvador, Nelson, 3895. 3895, bom dia, está pronto para a cópia Guarulhos. Pronto, cópia. Alguma chance de coordenar a aerovia interior? Infelizmente, pelo NOTAM e horário, não é possível, ok? Se é, a rota é pelo I-50. Ok, tá pronto, cópia, tá? 3895. Ok, 3895, tá autorizado Guarulhos, nível 340. Possível. Via pelo I-50. Decola da 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev e lá Intercept Oeste da Aerovia. O controle 199 decimal 8, acione 5550. Correto, tá 3895, chame pronto, no gate 2. Solo 22, solo 21, decimal 9. 219, Lima, Kilo Zulu, decolado aos 2, chama o controle em 19-8. 19-8, Zulu. Bom dia, Golno 270, continue o táxi pela Fox e Alfa. E chame antes da Juliette. Fox Alfa, chama antes da Juliette, 270. Nível 090, chame a torre 118 decimal 6, não tenho contato com a aeronave. Ciente da aeronave, vai chamar a torre 118 decimal 6. Tá mantendo o transporte 01970, é mais. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Papa Mike, é com o Delta, fica atrás do tráfego de um helicóptero. O Mike, Papa Lima. Não tem como descer. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Prossiga, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, senhor, passou a Pituaçu, comprou da farol de Itapuã para pouso. Tem condições de pousar direto no 4-4, senhor. Mike Papa Lima, ciente, dá presente, agilizando direto no 4-4. Chame no solo controlado. O vento de 130 graus com 9 nós. Dá presente direto no 4-4. Chamará para o solo controlado, é o Mike Papa Lima. Eu autorizaria direto Conde para o Lima Kilo Zulu. Conde, Lima Kilo Zulu, autorizado. Do tráfego, chame na vertical do farol de Itapuã para baixo pela direita, ok? Amara, essa é a identificação direto Itapuã. Que tá aí, prosseguindo para aproximar direto aí pro Pátio 4, tem contato, visão? Patango, torre 118 decimal 6. O grupo Patango chamando a torre 118 decimal 6. O tráfego informado tá que vai cruzar agora a final do 110, ok? O Robson vai cruzar agora a final da 1-0 aqui. Oi, Salvador, Romeu Papatango na prova rotatória, visual com campo. Romeu Papatango, chame final de 4 milhas. Romeu Papatango chamará na final de 4 milhas. Estacionamento, gol 260, posição 30. Gente, gol 260, mantenha a posição. Assim que a aeronave da companhia parquear no 04, à sua esquerda, inicie no 3 e chame o táxi posteriormente. Após o estacionamento da aeronave esquerda, e o estacionamento do 270. Bruno 270, está livre, prosseguir para o gate 4, via Juliette. Via Juliette para o gate 4, 270. Papa Lima. Azul 4207, passa-se agora o número 1 no setor. Temos aeronave da Gol que vai iniciar o pushback agora no 03. E aguarde a liberação para o seu pushback, ok? Só na base. Mike, plano para Ilhéus? Ok, o senhor tem condições de voar no 140? Solo controlado, livrando a pista, Mike Eco Delta. Colando da pista no zero, curvará à direita, no perfil da subida coral, para interceptar a Golf 677. O controle 119.8, acione o código transponder 0271. Confirma, eu não consigo copiar a matrícula da aeronave. É Papá, Papá Romeu Oscar. Lembra Oscar Romeu, ciente. Linha do litoral, 500 pés, vai para retorno para Salvador. Confere? Estou ciente, então. Destino é Morro de São Paulo, vai manter 500 pés, reportar no farol da barra para livrar a frequência, ciente? Ciente, não é braço, não. Qual o tipo da aeronave? November Oscar Romeu e pessoas a bordo? Alfa 109 está com 05 a bordo. Alfa? Milhas da 17. Ok, o meu Papatango continua em aproximação para o 17 e aguarde a pista livre. O meu Papatango guardará a pista livre, continua a aproximação da 17. Romeu Papatango, livre pouso, 17, 140 graus, com 10 nós. Romeu Papatango, pouso livre. Mike com Delta, solo, os 2 nós, frequência em estação. 050, chegada à área, acione a identificação. Identificou, agora não foi ditado, 220, descendo para 5.000, confirma? 050, confirma. November Oscar Romeu, vai manter qual altitude até morro? Com uma notificação, 1.000 pés, cara. Sente. Pro táxi, voo no 260, 130 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador. Ciente, o voo no 260 está com a direita via Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 18, decimal 6, e o ajuste agora é 10, 15, boa voo, bom voo. Tá ciente, é, direita na Índia, quando pronto, ponto de espera da 10, 18,6, voo no 260. Alfa 109, copiado, obrigado. Bravo Eco, autorizado o táxi em forma alinhada de pronto. Capicira no 7. Afirma, 4207, da presente está autorizado em iniciar o pushback acionamento e chame para o táxi. Tá maravilhoso. Via, vou no 260, ponto de espera da 0 com. O 260 autorizado alinhar e decolar o vento de 150 graus com 10 nós. O trip 5220 autorizado, pode estar prosseguir para 2000, ajustado no 095. Pode estar para 2000, 15. Mas o 4060 autorizado 2000 pés, vai reportar estabilizado. Vieram mantém reportagem estabilizada 2 mil pés, capitão Mendes. Nova Iberótica Romeu vai reportar 20 milhas de Salvador, voando direto para o São Paulo. Cola da cabeceira no 07, antes de prosseguir para alguma interseção. Gente, tá livre o táxi então pela Juliette Alfa. E no ponto espera da 10, chame a torre em 118 decimal 6 e o ajuste no 015, por viagem. Fique só atento, a aeronave da Azul que tá fazendo o pushback em sua frente agora, ok? Está livre a decolagem, vem a 250 graus com 12 nós, Papatango, Oscar Bravo Eco. Golo 260, decolado aos 34, chame o controle em 199, decimal 8. 198, Golo 260. Autorizado Porto Seguro, nível é o 320, decola da pista 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Porto Seguro, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5553. Autorizado nível 320 para Porto Seguro, a saída da El, Leda, após direto, Porto Seguro, depois da 10, portanto, controle 5582, transponder. Correto, gol no 777, chame pronto no gate 5. Vai reportar. Paulo Azul 420787 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando o balcão, pronto para o táxi. Sente, Azul 4207 está autorizado, táxi à direita e no ponto espera da 10, chame a torre 118.6 e o ajuste é 105. 105, torre 118.6, conduz o ponto espera Azul 4207. Oscar Bravo Eco decolado 136, chame o controle 119.8. 19.8, Bravo Eco. Controle Salvador, Papatango, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, mil pés, corredora Xerra, reporta farol da barra. Reporta farol da barra, Oscar Bravo Eco. Quatro zero meia zero, continua a aproximação e aguarde autorização de pouso. 4060. Tango, aguarde. Trip 5220, está sob vetor para interceptar final ILS X-Way, curve agora à esquerda. Na proa 070, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés livre de restrição. Esquerda 070, descendo para 2 mil livre de restrição, 5220. Papa Romeu, uniforme, uniforme Tango, acima identificação, chegada a mar e direto pro de ETAP, decisão 050. No mar, direto de ETAP, descendo para 050. Azul 4207, tração ponto de espera, pronto. Tem ponto de espera, 4207. Mantém o 4207. Confirme de pouso 4060. Afirmo, 110 graus com 7 nós, 4060. De pouso 4060. Charlie Mike, pode transferir para o controle? Decolou os 38, chame em 198, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. Controle Salvador, Papatango, Alfa Charlie Mike, hoje. Alfa Charlie Mike, Tubão 140, contato radar na decolagem. Charlie Mike. Tio Papa Romeu, Índia November Alfa. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, mil pés, decola da 17, curva à esquerda, via corredor forte, o controle 119.8 e a torre 118.6, acione 0171 no transponder. Azul 4207 ali e mantém. 207 correto, o Índia November Alpha, chame a torre para acionamento, o ajuste é no 0 no 5. Índia November Alpha, acione e chame para o táxi. November Alpha, Romeu, controle. Achamos só 121.9. 1219. Salve, Salvador, muito bom dia. Até o meio-dia, ligou na sua contrante. Primeiro, sinal de tempo. 5220. Informe passando externo com o trem baixado travado. Palmará, 220. Autorizado, o 389 da Tancha, chame para o táxi. E o azul 4060, está autorizado, via Juliette, o gate é o 08. Via Juliette para o gate 8, 4060.